aí. O pique eu passo mal, naquele pique eu pico do GBR, vai. Pique eu passo mal, mal, minha amarro no pique que eu passo mal, naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal. Aí, pô, sobe e desce, sobe e desce, pô, sobe e desce, desce e sobe, sobe, vai. Do GBR, vai. DJ Daniel. Tu já sabe o macete. Aqui, o grave é forte. Já sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência na dança. O pique vai beber. Tu já sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência na dança. Senta, relaxa, vai. Senta, sobe, relaxa. Trava na via, acabou, vai dar bunda gorda. Ela tá louca, ela fica abusada. Vai. Aê. Pô, sobe e desce, sobe e desce, pô, sobe e desce, desce e sobe, sobe, vai, pô, sobe e desce, vai, sobe e desce, vai, pô, sobe e desce, aquele pique eu faço, vai, pô, sobe e desce, vai, sobe e desce, vai, sobe e desce, vai, pô, sobe e desce, aquele pique eu faço mal, vai, me amarro no pique que eu passo mal, naquele pique eu passo mal, naquele pique. No pique do GBR, vai. No pique BBB, tu já sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência no cacete. No pique BBB, tu já sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência no cacete. No pique BBB, tu já sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência no cacete. Sobe, relaxa, vai, senta, sobe, relaxa. Trava na via, acabou, vai dar puta gorda. Ela tá louca, ela fica abusada. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, v